Ah, 3602. Para o táxi, o voo 1397, nosso POB 109, 109, com 12h30 de autonomia, alterna Maceió. Maceió, 12h30, 109, gol no 397, está livre táxi via Índia, Alfa, e chame antes da Taxiway Delta, ok? Índia e Alfa vai chamar antes da Delta, o voo no 397. Taxi Kilo, tá? 3602. 3602, vai ingressar na Kilo para o pátio 3. Ô Corrigo, vai aguardar antes da Delta, dando passagem ao Gol. Assim que o Gol ingressar na Delta, o senhor prossiga mesmo na Alfa até a posição 05, via Juliette para o portão 05. Tá ciente, então, vai aguardar. A aeronave da Gol ingressar na Delta. E após prossegue via Alfa e Juliette para o portão 5, o tá? 3602. Ok, grato. O Gol 397, próximo a Delta. Ingresso na Delta, no ponto de espera, chame a torre 18612. Tem um bom voo, um bom dia, no 397. Ingresso na Delta, 18612, obrigado, bom dia, 397. Ground 3-5-4-9-0, give information, request 863, that's the flight temperature again. 3-5-4-9-0, stand by for TC clearance, just confirm the flight level 180. Affirmative, 180. E Salvador, o Gol 1397, bom dia, visual com a cabeceira deslocada na Delta. Voo no 397, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, o vento 150 graus, 07 nós. A linha decola na zero, deslocado, voo 397. Trip 5490, ready to copy. Ah, sim, ali. Trip 5490, clear flight level 180, direct to Petrolina. After takeoff from runway 10, left turn to Momo departure, after Momo, Albu position, and after straight to the destination. The score code 5111 and departure control frequency 119.35, feedback. As far as Petrolino 180, direct, expect Momo departure, Albu transition, left turn after takeoff, and as far as 5111, departure distance 119.35. BP 5490, your readback is correct. Just to remark, the threshold 10 is offset of 1200 meter, okay? Roger, 3-5-4-9-0. Call me ready to push and start, 3-5-4-9-0. I call you back, 3-5-4-9-0. Decimal 397, decolada aos 12, controle 119, decimal 35. 1935, bom, 397, obrigado, bom dia. Controle Gol no 397, bom dia. Está cruzando 2000. Bom, 397 é o controle, saída da El Leda e Ilhéus. Contato radar. Da El Leda e Ilhéus, o no 397. Então vai modificar, tinha sido destruído da El Coral. Afirmativo, estamos corrigindo o avião. Obrigado. A Delta pronto para o ataque. Autorizado, até o ponto de espera da pista no 7, reporte para ingresso. Delta. O vento é 150 graus, 05 nós. Ok, não. Papa Romeu Alfa Alfa Delta, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Web 6726, autorização de tráfego, ciente, informação piloto. Web 6726, tá pronto pra cópia, o 330 Recife? Afirmo, só se for agora. Então, 6726, autorizado para Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da 10, deslocada em 1.200 metros, curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Transponder é 5106, controle 119, decimal 35, cortejo. Web 6730, autorizado Recife 330, previsto 58, decolada 10, com curva à esquerda, ela está deslocada 1.200 metros, Pucaracaju, saída 5106, 1935. Correto, 6726, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamará 6726. Gol 1397, passa nível 110, chame o centro, a frequência 1288, caso negativo 1264. 1288, 1364, gol 1397. 17, Alfa Delta. Papa Romeu, Alfa Alfa Delta, autorizado, decolagem pista 17, o vento 160 graus, 05 nós. Romeu Alfa Alfa Delta, decolado ao Luna 7. Chame agora o controle Salvador em 119.35. Luna 35, Alfa Alfa Delta. Controle, bom dia, Alfa Alfa Delta, decolado, perfil lotar. Alfa Alfa Delta, o controle está em contato radar. Para táxi igual no 983, 137 a bordo, 4h30 de autonomia, altera no Galeão. 137, 4h30 e Galeão, está livre, táxi via Índia, Alfa e Delta, até o ponto de espera da deslocada, ajustado 1016, quando pronto a torre 186, até o voo, e um bom dia, voo no 983. Prezado, táxi Índia, Alfa e Delta, ponto de espera da deslocada, torre 186, ajuste 10 no meio, obrigado, um bom trabalho, 983. Bom dia, controle Salvador, Santa Elisão 96, passa 180, informação Kilo. Santa Elisão 96, controle, via chegada Mari, desça para 2.500 pés, com ajuste 1.096. Via Mari, com 1.016 para 2.500, atenção é a final do RNAV para 10, 3.196. Anotei a solicitação, RNAV após ITAP, câmbio. Obrigado, 1.096. Torre, bom dia, Gol 983, ingressando na Delta. Gol 983, autorizado alinhar e decolar, pista 10, o vento 150 graus, 07 nós, ajuste 10 no meia. Estado 10 no meia, autorizado alinhar e decolar, 10, deslocada 983. Solo Web 6726, pushback acionamento, portão 2. Autorizado WebJet, chame para o táxi. Chama para táxi 672000. Positivo, livre. Controle Salvador, bom dia, Gol 260, formação Kilo. 1260, este é o controle Salvador, meu cordial, desça para a altitude de 2500 pés, ajustado em 1096, via chegada Mari. 2500 pés, ajuste 1016, via chegada Mari, Gol 260. Controle Salvador, Gol 1983, bom dia. Bom dia, Gol 1983, está em contato, radar. Táxi Web 6726138, a bordo das horas 35, Salvador. Por favor, o PAB novamente? 138. 138, tá livre, táxi Índia, Alfa e Delta, ao ponto de espera da 10, deslocada. Ajustado 1016, quando pronto a torre 186. Bom voo e bom dia. O 1016, Índia, Alfa Delta, ponto de espera 16, dá 10, deslocada 186. 6726. Alfa Delta, o senhor vai subir a princípio até o 090, até que distância o senhor vai voar? Aproximadamente 110 milhas. Ok. O senhor vai subir para o 090 na Lotar, dentro em breve o senhor vai ser transferido para o centro do controle, que é o detentor da área. Câmbio. Afirmativo, está restrito no 90, Alfa Delta. Gol 1983, chame o centro, 1288, caso negativo, 1264. 1288, 1264, 1983, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Correio, bom dia, 6726, ingressando Delta na sua escuta. É, objeto 6727, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 150 graus, 079. Livre decolagem web 6726, não no zero. Logo 1-260, desvio à esquerda, vai voar na proa 040. Ciente, livre desvio. Voo 260. Aguarde. Whisky Bravo Zulu pronto para 4. Whisky Bravo Zulu, coordenado 085 para ponto seguro, em condições visuais, decola da pista em uso 17, ingressará no corredor Axé Caixa Prego. Inicialmente respeitará a atitude de tráfego do corredor Axé, para depois, somente quando autorizado pelo controle Salvador em 119.35, acelerará para a altitude desejada. Acione o código 5110 ou Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu para o acionamento, táxi decolagem, torre em 1-8.62. American 982, go. About the clearance to CJ on request. Red, copy me. Red, copy. American 982, your flight level 410 is approved by Recife Center to Recife. And by the way, upper whiskey 58, expect to depart from Fuca, transition Aracaju. I will repeat and spell. Fuca. Papa Uniform Charlie Alpha Transition Aracaju Alpha Charlie Juliet with turn left after takeoff and we exceed 10 Salvador Approach Control 119.35 Responder 5113. For your better information, threshold displacement 1200 meters. Understand, threshold displaced 1,200 meters at this time? That's right. Okay, let me see. We got flight level 410 to receive bay, upper whiskey 58, Puka, departure, Aracaju, transition, the left turn after takeoff of runway 10, 119.35 is departure frequency, 5113 is the squawk. Squawk, squawk, cover right vortex. Roger, we are ready for pushback and start. 13PF5414, ready to push and start up. I'm sorry, I understand we are clear to push. Okay, come ready for push. 3P5490, your pushback is approved now. 5490, okay. American 982, come ready for pushback. Ready for pushback, American 982. Sir, standing by once. Standing by. Road near position. Standing by. Sete, reporte. Quando pronto. Zulu. 18-6, tá 3196. Boa. Boa. No 260, desça para 2000 pés, autorizado aproximação. Gol 1260. Bom, 260, 2000 pés descendo, autorizado ILS em glide. Bom dia, Torre, tá 3196 na final, visual, pista 1-0. Tá 3196, continue a aproximação, informa os primeiros 1200 metros da pista 1-0, impraticáveis. Está visual com a cabeceira deslocada? Afirmativo, tá 3196, visual com a cabeceira deslocada. Tá 3196, pouso autorizado, pista 1-0, vento 170 graus, 079, cheque o trem. Vou lhe reportar baixo e travado. Autorizado o pouso, pode confirmar o vento, 170 com? 170 com 7. Gente, baixou e travou, tem livre pouso, 3196 da TAM. 7. Subjet 6726, chame o centro de controle de área, frequência 12685, caso negativo 12545, web 6726. 2825-2545, 6726. Controle, Alfa Delta. Prossiga. Você está proa da presente, proa 340? Está autorizada a proa 340. Ten threshold is placed 1,500 meters. TV 5490. iPhone 90, May Amper, Juliet, Alfa Delta. TV 5490. Motor UTA 3896. Siga. Solicita efetuar o final da RNAVE da 1-0 e, quando possível, proa do 366. Vai cumprir a Mari até ITAP e após Serra Vita 366 para aproximação à RNAVE. Ok, Mari até ITAP e após Serra Vita 366, 3896. Irei dar autorização de decolagem. O Whisky Bravo Zulu. Tá igual. Papatango Whisky Bravo Zulu, autorizado decolagem da pista 17, o vento 1,40 graus, 0,612 nós. Atente à esteira de turbulência do Airbus A320. 7, autorizado decolagem, atento Zulu. Tá, 3602, pronto para a corda. Primo, prossiga, senhor. Tá, 3602, está autorizado.